e badaladas. Eu caio na madrugada, abençoado pela lua. Sigo com cautela e a viagem continua. Entre becos e avenidas, revelando novas vidas. Na paisagem nua e crua da rua, uma surpresa a cada encruzilhada. Nessa selva de concreto, pra desenvolver a caminhada é necessário um pouco mais que agilidade. Ter habilidade, assimilar o que é correto, correr pelo certo, papo reto, postura pra chegar. Não só o dialeto, é o que é preciso pra achar que cê é de lá, sem saber pisar. CWBASP, as ruas nunca vão mudar, porque experiência chave pra andar nas ruas, sem cochilar nas ruas, observar as ruas. Não pode desacreditar nas ruas, tem que aprender pra poder sobreviver às ruas. Olhos como radar pra detectar qualquer manifestação má, antecipação na movimentação das ruas de CWB até de Sampa. Ignora a ignorância, aí é que cê dança. Chega na elegância, no sapato, asfalto aqui é palco, serra pro salto alto. Escola pra todo cabaço que fala pra caralho. Saber ouvir é o que há, por isso pouco falo. Me calo e observo esquinas, drogas e sexo, almas e seus reflexos. As pedras são o resto desse urbano caos. Aprenda ou se dê mal, na terra da garoa ou na cidade zero grau. Em cada situação uma nova lição. Deixo o enquadro dos homens até o final do fino. Na sessão, nato pela noite, boêmia, aptidão. Sob a bênção da lua, tô junto com os meus irmãos. Fica cada um na sua, ninguém vai vir sorte. Nem perto de nós, os coxinha, os blocos. Fica cada um na sua, ninguém convinha sorte. Sempre pipocando, cochichando, lock-tock. Fica cada um na sua, ninguém convinha sorte. Olha se tem bico na rua, algum pra pescoçar. Fica cada um na sua, ninguém convinha sorte. Um clima tenso no ar, bomba pronta pra estourar. Prédios e bichos se amontomam e nos bloqueiam a visão. A rataria sobrevive de porão a porão. Periferia e playboyzada querem o mesmo, né não? Então se joga na pista e fica colado no chão. Acelerado na vista com muito faro e precisão. Habilidades e dicas pra não cair em contradição. De modo definitivo, porque as ruas são frias e evapora os amigos. Onde ninguém tá tranquilo, maldade vem em toneladas. Lealdade nem um quilo se encontra. Só quando vejo cê me ensina contra a mão. Com uma bomba e uma ponta dizendo vamos queimar. E o sinal é positivo, THC ativo. Seja na 24 com o Jason e o Rodrigo. Ou queimando lá no largo como nave no caminho. Pra sessão posterior, lá na 7 de setembro. A todos os pilacos que colaram, eu me lembro. Em cada esquina escuros confirmados vão chegar. Madrugada segue fria, tem dia a continuar. Sempre em clima de tensão, a tensão é redobrada. Cuidado a cada passo, pode ser uma cilada. Cinza tropa na bota, firma na rota de fuga. Seguro morreu de velho, cansado, cheio de rugas. Tu tem que ser sagaz, a boa fica ligeiro. Há sempre um pé de breque disfarçado de parceiro. Distraindo sua visão, só agindo na calada. A vida é quem te cobra se tu der uma mancada. Distraída que nem cai, tu tem que ser esperto. As ruas me ensinaram desde quando eu era feto. Humildade e disciplina, olho aberto pra colar. Problema desapareça, eu sou fumaça no ar. Respeito e lealdade, suas virtudes desse homem. Nem curta violência, mas na rua colocou. Fica cada um na sua, ninguém vem sorte. Nem perto de nós, os coxinha, os log. Fica cada um na sua, ninguém vem sorte. Sempre pipocando, cochichando, lock-tock. Fica cada um